Ei, Natal, aqui já! O coiso, o André já chegou. Põe-se até às 5 da manhã a ver o stream do campeonato de Street Fighter 4 em Las Vegas e o caraças. Pois. O único problema de Las Vegas é que eles não podem levar o troféu para casa. Oh, God! Yo, yo, yo, Rumble Pac-Mans, bem-vindos a mais um Rumblecast. Sou o vosso MC do momento, Carlos de Leituga, a.k.a. Kamikaze Tutor. Tenho comigo aqui ao lado da mesa de mistura o DJ André Leal, a.k.a. Mega. Yo! Yo! Em cima das colunas está o Manuel Correia, a.k.a. Grey Fox. What's up? Eu não caias daí, meu. E na pista de dança, um gajo que dispensa apresentações. Bem, vamos começar pelos jogos que temos jogado. Megé. Yo, B-Boy Snake Dog G. Tiago Franco, a.k.a. Larca, a.k.a. Bayonetta Man. Pois é, vamos já começar por o que é que o pessoal tem andado a jogar, mas tivemos tanto tempo a jogar coisas sem comunicá-las, que vamos tentar ser breves, portanto, Tiago, podes começar tu, tens 30 minutos. Tenho andado a jogar, acabei há pouco tempo Shadow Complex. Eva! Eva! Metroid quê? É algo assim. Está muito giro, muito carismático. Está cinzentão. Está cinzentão. Não tem queixo assim tão quadrado quanto o gajo usa Gray uma máscara. Brown. Não tem assim tanto queixo quadrado porque o gajo usa sempre uma máscara. Mas resto, lá de baixo. Mas lá no fundo da máscara ele tem um queixo quadradíssimo. E pronto, e tirando isso, é Castlevania Symphony of the Night. Este gajo está com quase a chegar ao fim. Está com um vício de Metroids, mas ainda te falta jogar Super Metroid. Pois é, esse fica encravado, mas pronto. E entretanto, Bayonetta. Que malha. Bayonetta. Muitos nojos. Meu Bayonetta ainda não chegou. Odeio-te. Eu sei. Eu sou o elemento mais adorado de Rumble Pack neste momento por estar a jogar Bayonetta. Opa, eu não tenho a minha 307 comigo. 307? Sim. Isso é aquela... É muito carismático, muito giro, mas aquela história do pessoal dizer que tem 14 horas de jogo é mentira. Tem 14 horas de filmes? Não, é mentira, porque o pessoal passa, é o pessoal rebarbado e passa o jogo a andar. Não passa o jogo a correr. Porque a gente sabe que a andar aparenta tem uma pose muito mais. Tá bem. Se eu percebo. Ou então passa o tempo todo ali com. Ou seja, não, é mentira, não dura 14 ou 16 horas aqui, dura passa muito. Um tempo todo a fazer o ataque do pole dance. Mas espera lá, isso quer dizer que tu já acabaste o jogo? Não, estou a gozar. É um gozão, pá, é um brincadão, pá. Ai. Sou um brincadão. É isso. Mega Emanuel, e tu? Já sei que tens jogado bué. Bué. Fogo, eu nas últimas duas semanas joguei talvez uma hora. De Excel. E... Não. E é um jogo que já não tem nada de novo, mas que me impressionou bastante no bocado que eu estive a jogar. Que é o Mass Effect. Ega! Que é isso? É? Mass Effect é a prequela de um jogo que está quase a sair, que se chama Mass Effect 2. Ah! Ah! Epá, é que eu... aquele que tem elevadores, eu, ao sabes? Início pensei que estavas a... que era tipo... Era um daqueles jogos educativos, que é o efeito de massa, física... Não? Não? Ok, pronto. Não sei muito bem como responder a isso. Não, não, não, não, não, não é nada disso, não é nada disso. Eu não há tenho, uma não tenho visualização do Facebook. Ouviu-se. Pode bater no microfone. Isso, pode funcionar. Mass Effect. pá, eu pensava que a minha ideia do jogo estava bastante definida e bastante próxima da realidade, e não estava. O jogo é bastante melhor do que eu estava à espera e estou mesmo muito espantado pela positiva. Tenho pena é que o combate não seja assim tão bom como isso. O combate ali, pelo menos para mim, e durante esta hora, pode ser que me tenha escapado alguma coisa, eu sinto que o combate é um obstáculo que está entre mim e a história e que eu tenho de ir atravessando se quer chegar à história. Pois, porque o jogo é maioritariamente um simulador de elevadores. Certo, e é muito pouco realista nesse aspecto. Se calhar simula bem os elevadores do futuro. Ah! Em que os prédios já vão ser tão altos que eles não podem exagerar assim tanto na velocidade. Ou então demoram muito tempo a travar. Pá, não, aqueles elevadores são muito irritantes. Mas toda a parte de RPG, salvo seja, dos diálogos e da história, está muito boa. Mas esta... Mesmo muito boa. Eu não costumo achar que jogos de ficção científica são envolventes. Este jogo tem-me quase viciado psicologicamente, porque eu não tenho jogado, mas quando estou em frente ao computador em casa eu penso nele e continuo a trabalhar. preciso mais uma dose. Então, mas espera lá, é que em jogos que são muito guiados pela história, se eu paro de jogar durante muito tempo, como é o caso do Fallout 3, Jesus, yeah, depois é um bocado difícil voltar a pegar nele. Sim. Eu não quero chegar também a esse ponto. Também tenho esse problema com RPG. Já chega a alturas em que estou a ponderar se volto a continuar o jogo ou se começo tudo no início. Pois, exatamente. Yeah. Exatamente. E pronto, eu quero ir. Mas, olha, estás a jogar isso no PC? Os elevadores ainda são um problema? Os loadings? Eu posso dizer que ainda não tive de esperar em nenhum elevador. Mas os vídeos que eu vi, e isto é a parte da imagem que eu tinha do jogo, mostravam viagens muito compridas. Eu não tenho um computador por aí além, mas ainda não tive uma dificuldade dessa. Por acaso é isso, se tiver música de elevador, alivia tudo. Não sei, ainda não é suficiente para eu me queixar disso. Pode ser que no próximo podcast eu esteja a espumar de guarda e tenha o choro livre sobre elevadores. E tu, coisa, André, como é que é? Para além de desperdiçares a tua vida a ver streams de lutador de rua. Ah, mas eu não vejo só streams, eu também jogo lutador de rua. Está, com um arcade stick imundice. Ele é lutador PT. Retira aquela parte em que tu disseste que ele estava a desperdiçar a vida. Ah, ouçam aqui o meu arcade stick. Tenho jogado Street Fighter 4. Comprei o Killing Floor também, Torchlight, nas promoções do Steam. Tenho aqui a derramar um bocadinho de choro de felicidade porque falaram do Torchlight e o Carlos ofereceu-me o Torchlight. A mim foi um amigo meu da Noruega que me ofereceu o Torchlight. Agradeço em norueguês já. Eu gostava de poder dizer que já joguei, já peguei nele, mas ainda não pude. Eu quero essa merda de volta, então. Mas pode ser que no próximo podcast eu já tenha uma opinião mais formada. Mas a demo é altamente. O jogo estava fixe, o Torchlight. É mesmo um clone do Diablo 2, assim, com um bocado do estilo de arte do Warcraft e tal. Cheguei a nível 20 e tal, com uma Vanquisher em hardcore. Enganei-me e não pus very hard. Vai nível 8 e não apeteceu começar tudo de novo. Depois tenho andado a jogar Killing Floor. Como é que isso é? O jogo saiu um bocadinho lado a lado com o Left 4 Dead e... O jogo é 6 gajos, depois tipo vem waves de zombies, estás a ver, mas não... É diferente do Left 4 Dead, não é exatamente a mesma coisa. É mais tipo daqueles em que tens de sobreviver às waves. Sim, mas o que é que o diferencia de Gears of War 2, ou então até do Zombie Master, em que o pessoal estava sempre a tentar escapar aos zombies e a barricar-se? Como é que são as mecânicas do jogo? Do Horde Mode, pá, não vejo assim o zombie não sei quantos, nunca joguei, portanto... Não sei, agora... Devia ter um nível de dificuldade very hard. Opa! O jogo, pá, é tipo mesmo o World Mode do Gears of War. Os gajos estão sempre a vir, Depois tem cada wave tem 100 e tal gajos, acho eu. Depende do número de gajos que estão no servidor, o número de inimigos. Depois de cada wave tens de ir até a uma trader, compras armas mais novas, tens classes, podes ser sharpshooter, uma trader medic, cheia de inuentes. O que é que se passa aí? Minha mãe aqui a perguntar se eu já comi isso, senhor. Claro, podes gravar o podcast cheio de fome. Então, tipo, deixa aquela coisa para comprar armas e o caraças. Ok, mas uma coisa que eu queria saber é: falaram-me que aquilo tem. Há lá as personagens conseguem barricar-se a tipo a soldar portas ou o que é. Como é que isso funciona? Explica. Aquilo tipo. Tens um item que é para soldar as portas, fechas as portas. Por exemplo, se estás barricado num sítio em que tens, por exemplo, três portas, estás a ver? Barricas uma, que é para eles não virem desse lado, e depois proteges as outras duas. Ah, mas eles, então, tens de ter atenção. Eles conseguem arrebentar com a porta. Tipo, os gajos vão batendo e vão baixando a vida da porta, mas se tu tiveres lá um gajo sempre com atenção a soldar aquilo, é complicado. Então, se forem três portas, três gajos a soldarem. Mas isso aí não matas gajos, ficas para ali eternamente. Então, mas estão vivos. Eu não sei, isso parece-me uma mecânica isso interessante. Isso é o mod que é o Living Floor. E depois tenho jogado Heroes of New Earth. Pronto. Ainda? Ele não desiste. Heroes of New Earth é para jogar forever. Então eu joguei Dota durante sei lá quantos anos, que é que havia deixado de jogar Heroes of New Earth. Não sei. Eu já desisti. Já. Não discuto. Já chega, é demasiada competição. Sem sentido. Foi em 1700 PSR. É, vai. Eu tenho andado a jogar muita coisa, mas acho que vou-me cingir por um jogo que me marcou menos do que aos outros, aparentemente. E é o Assassin's Creed. Assassin's Creed 2. Anda a levar prémios de jogo do ano e aventura do ano e o caneco. E eu olho para aquilo e. Joguei e acabei o jogo, e quando digo acabar quer dizer que fiz os achievements todos, porque agora hoje em dia é assim que se acaba os jogos. Então é isso que as pessoas quando falam de acabar jogos querem dizer. Sim, que é como o outro miúdo que acabou o World of Warcraft porque fez os achievements todos. Sim. Mas God. Você zerou o game, cara. Eu... Depois saiu o Ice Crown e o gajo vai ter de acabar o jogo outra vez. Tadinho. Mas este é melhor que o Assassin's Creed 2, é melhor que o primeiro. Tipo, parei de jogar o primeiro porque era assim um bocado maçador e tal, e repetitivo. O segundo é menos monótono? Isso é relativo. É que o outro tinha bué tarefas chatas para fazer antes de conseguires encontrar o teu alvo. E aqui essas tarefas chatas são opcionais. Basicamente tens sempre um trajeto linear para acabar o jogo. E há essas tarefas que estão incluídas na história, portanto não parece uma coisa, tenho de fazer isto para conseguir aquilo. Estás mesmo a progredir constantemente na história. Okay. Mas o problema é que o jogo está-me sempre a trair. Por exemplo, em algumas situações tens de conseguir infiltrar um certo edifício e depois há muitos guardas e tu tens de encontrar uma maneira de matar o teu alvo. E não há tipo várias maneiras de matar aquele gajo. É simplesmente atacar, matá-lo e fugir. A certas alturas nem sequer tens a opção de ser muito mais criativo com a maneira como matas. Pá, eu sou um gajo que adora os Hitman, os jogos do Hitman. E estou sempre a inventar imensas maneiras de matar o pessoal. Pá. Eu sou obsessivo compulsivo. É que são mesmo muito bons. O jogo dá-te muita liberdade de escolha. E outra merda que me chateou imenso no jogo é... Missões em que te dizem tens de matar este gajo, mas por causa da maneira como a história progride, tu não consegues matar aquele gajo. Então eu fartava-me de saltar para cima de caixas e tentar fazer ataques de que é os saltos para assassinar, que é saltar para cima do gajo e espetar-lhe a faca. E o jogo não fazia isso. E eu pensei, foda-se, o jogo está a bugar. O jogo está só com bugs, não consigo matar estes gajos. E depois, é que em vez de me dizer, não, de tipo, fazer a animação do ataque e o gajo falhar, sim. Não faz isso. Tipo, simplesmente não faz a animação de ataque. Eu estou ali, porra! Mas devias perceber isso antes, porque eles dizem lá os botões, o que é que cada um faz, e mas este ataque está é uma lá, das está lá a dizer, assassinei. E eu carrego no isso botão, não faz sentido e ele nenhum. Não funciona. Mato! E depois... Calma, ele só te deixa fazer assim os... Ou seja, o jogo é linear porque só te deixa fazer as execuções que ele quer. Não, é um bocado mais parvo, ele diz mata e tu vais tentar matar e não consegues. Sim, porque assim, eu acerto em várias partes do jogo tu tens sempre um alvo fixo. E depois vai, faz umas quantas missões até que tens a missão para matar esse alvo. Mas há umas certas alturas no jogo em que esses alvos tu simplesmente vais falhar aquela missão. O alvo vai fugir no final. Então tu estás à porrada com o gajo, tipo a dar-lhe montes de porrada a ver se a energia dele fica a zero para ele fugir. E tu aquele tempo todo, eu passei-o a tentar matá-lo, tipo a fazer ataques de assassinato, mesmo tentar subir para cima uma zona mais alta, fazer lock-on e saltar para fazer o ataque, o salto, vá, para lhe espetar a faca e nem sei o quê. E nada! E me irrita para graças. É a falsa sensação de sandbox. Eu preferia que eu tentasse atacar com a faca e o gajo agarrasse-me o pulso e tipo, fizesse uma animação, falhaste. E o gajo repetisse sempre essa animação. E eu, ok, a ação está a funcionar, mas o gajo não consegue, não morre assim tão facilmente. Está bem. No 1, por acaso, os gajos morriam só com um ataque. Eu só chegava ao pé deles e pois, trás. Mas aqui há alvos que sobrevivem por causa da história. Eles fogem. É bem irritante, estava da estúpida. Eles sobrevivem a uma facada este assassino de não é tão meu, bom. Até no Blood Money, do Whitman Blood Money, tu há uma parte em que tu... não, pronto, o jogo já se há imenso tempo. Uma das primeiras personagens que tu conheces é um gajo numa cadeira de rodas. Sim. E tu tens uma missão em que matas esse gajo. Não lembro. As missões são todas em flashback. E tu tens uma missão em que matas o gajo. O Blood Money? Hã? No Blood Money são em flashback? São todas em flashback as missões. São tipo o repórter e o gajo da cadeira de rodas a dizer o que é que aconteceu, o que é que as investigações foram dar nas ações do Agent 47. E tu então jogas essas missões. E há uma missão em que a tua missão é matar esse gajo, o da cadeira de rodas. Pá. Sim. É sério, a maneira como matei o gajo foi tipo... enchi o elevador onde ele ia com C4 e o elevador pentou todo. Mas não interessa se o gajo sobreviveu e está numa cadeira de rodas e está de bem, mas eu rebentei com aquela porcaria toda e foi o maior prazer de todos. Não me limitou do tipo, não, este gajo não vai morrer. Por acaso tenho saudades desses jogos. Eu lembro-me de uma missão no Hitman que era um gajo no jacuzzi. E eu mandei um tiro naquela merda do gajo que eu muito aprovava. Muito bom, meu. E sempre tu podias dar o tiro a partir de baixo, podias ver já com o tiro. Isso é genial, sério. A liberdade que tu tinhas. E eu acabei. Acabei o Assassin's Creed 2 a pensar. Eu acho que vou jogar um bocadinho de Hitman a seguir a isto. Eu tenho tido saudades de cenas tipo Thief. Ai, um ganego. Há poucos jogos que fazem bem o stealth. E eu não queria tentar imitar o Yahtzee quando digo isto. Até porque eu não joguei o primeiro Thief. O que eu conheço é o Mal Thief, que é o terceiro. Mas era bom. Yeah. A comparar com outros jogos... Isso era Splinter Cell Idade Média. Bastante, bastante. Tinhas aquela vista na terceira pessoa. Tinha lá uns bugs muito esquisitos nas luzes. Mas há poucos jogos que me fazem jogar com essa stealth e com a sensação que estou a conseguir fazer alguma coisa de especial por estar em stealth. Uhum. Não é só, não me estão a ver, não é só isso. Tipo, iludires os inimigos de maneira a que eles não vejam as luzes verdes na tua cabeça. Exatamente. No Splinter Cell, por acaso, quando estava a jogar, pensava sempre isso. Mas que raio, eu giro a câmera e vejo estas luzes. Isto é a única coisa que se vê dentro desta sala. Eu parti as luzes todas e ainda se vê essas luzes verdes. Os gajos não estranhavam ver três luzes a caminhar na direção deles. Eu gostava de vos ver a tentar jogar Splinter Cell sem saber onde é que estava a vossa personagem. Se podias girar a câmera à volta de algo. Acho estranho é que tivesses luzes na testa. Ele tinha aquelas cenas nas costas também, acho eu, umas luzinhas. Não estás a ver que, não estás a ver que o jogador é o único que tem uma câmara de filmar e que está a ver... Então vê os infravermelhos a ver. Ora, aí está. Porque ninguém pensa nisso, pá. Sempre. Não sei, eu gostava que o Conviction trouxesse stealth como deve ser. Sim, eu estou mesmo muito motivado para jogar aquilo. Bem, e de resto, para terminar esta porcaria, eu depois do torneio do coisa do Nintendo Friends, agarrei no New Super Mario Bros. Da DS e apanhei as moedas todas. Foi tipo... Fiquei mesmo viciado. Eu não fui, mas fiquei com tanta vontade de ir que também peguei no jogo. Yeah. Acabei o jogo todo e até gostei, mas... Epá, é tal cena, jogos do Mario nunca ficaram memoráveis na minha cabeça. Nem o 64. Não, esse também não ficou na minha. Agora, o 64 não gostei porque quando aquilo saiu eu achava que o controle da personagem era muito lento. Era bué. Funboy PlayStation, Funboy PlayStation. O gajo eu carregava a todo o... Eu quase que partia o analógico para ele andar e ele... Já estou a atar. Eu não sei porque tu és a única pessoa que se queixa disso. Mas sério, exato, tipo, quando joguei Super ninguém. Mario a primeira vez, eu disse, é pá, assim é que se controla bem uma personagem. Eu estava habituado ao belo de Tomb Raider. Quer dizer... Passava dias e dias na casa do meu primo a jogar essa merda. Eu não gostava do arranque dele, era muito talento. Estava muito bom o jogo, por acaso. E os mundos todos, tinha boa variedade. É muito lento, fixe, lento é o Sonic. O gajo é suposto correr e começa lento para caraças. Bem, de resto, olha, mais também tenho andado a jogar o Mario & Luigi Bowser's Inside Story. O jogo está fixe, continua com todas as mecânicas dos RPGs anteriores desta série, só que pá, o jogo está difícil e há coisas que começam a cansar, tipo atribuires pontos aleatórios aos teus stats. O anterior era muito mais generoso, mandava-te com 3, 5 e 7 e 7 pontos a mais. Este aqui é tipo uma barragem de um 3. Se calhar há um 7 lá misturado nos uns. Um jogo difícil da Nintendo. Opa, é que tu chegas a um boss, o jogo é basicamente tipo saltares para esquivares dos ataques ou saltares com timing para cair em cima do inimigo quando ele está a atacar e essas cenas. Só que o jogo está mesmo... Parece que tu tens de acabar o anterior para começares a jogar este como deve ser, porque chegas a um combate boss. E se o boss começa a atacar e tu não te defendes nada, morres. Tipo, se tu não fazes os saltos com timing preciso, morres, acabou-se. Mas isso não é por turnos? O jogo é por turnos, mas... Sim, mas o turno dele é antes do teu. Portanto, ele ataca primeiro. It's annoying! Vamos passar para as notícias. Já estamos aqui há muito tempo nisto. Eu ouvi falar que a Activision está à beira da falência. Ah! Porque... e talvez seja por isso que a Infinity Ward já não vai fazer o Modern Warfare 3, ou pelo menos é o que correm os rumores. Portanto, o Call of Duty 4, 3? 6, 3... Não, 8, 3. Não sei, mas a razão... A razão para isso é porque o Modern Warfare 2 foi o jogo mais pirateado de 2009! Oh não! Aham! Meu Deus! Spore-me, cry! O que é que isto quer dizer? Estavam a pedi-las. O que é que isto quer dizer? A pirataria afinal não é um problema! Porque é o jogo com mais sucesso e mais vendas. Quer dizer que infelizmente não houve gente suficiente a piratear o jogo porque alguns idiotas ainda o compraram. Caneco! Isto só quer dizer que tem uma campanha single player muito curta. É isso que me diz a mim, pessoalmente. Eu penso, em relação ao 4, que eu só joguei há pouco tempo, eu vou dar 60€ por isto, por 5 horas de jogo. Não pode ser. Acabei por arranjar quem me emprestasse o jogo, senão, olha, ia ter de ser. Um pormenor, eu achei piada as promoções de Natal do Steam, o Call of Duty 4, o Modern Warfare 2, não ter baixado. Foi só o World at War. Foi nada, o que vendeu... Nada. Foi o World at War. Foi o que vendeu menos. Os outros todos a darem jogos de graça. E não, mas Activision meteu o coisa, o World at War, com promoção. Mas mesmo assim nem estava um preço decente para se comprar. Exato, não era um grande desconto. E era um bocado difícil perceber só que o jogo estava em desconto. Parecia só num screenshot daqueles pop-ups que fazes que aquilo aparece quando eles depois alteraram, mas no início não, nem sequer estava na página principal da loja. Sacados. Eles queriam mesmo vendê-lo. Hoje. Isto é estranho, começa o ano e as notícias são muito de. Dá cá e passa para a próxima, portanto vamos continuar com a nossa listazinha engraçada. Temos aqui também okay. Um comentário do senhor James Cameron, o João Camarão, que... Ora bem, o que é que se passa aqui? Parece que o senhor Camarão tem andado a dizer mal dos jogadores. Ele agora é o mestre cinematógrafo do século, outra vez. É, filmes next gen. Uh-huh. A fazer jogos a fazer filmes em 3D. Jogos, filmes com altos gráficos. Yeah. E então o Avatar, que é tipo, acho que é um... Acho que eu não percebi bem. Ele teve 40 minutos a falar sobre o filme do jogo na E3 do ano passado. E eu acho que... Agora eu acho que já sei o que é. Trata-se de um documentário sobre um jogador do World of Warcraft. É sobre Smurfs. É isso. Que são pessoas azuis. Mas é, o gajo anda. O gajo, tipo, não sei porquê. Agora começaram a mandar vir. Porque, meu Deus, segurem-se. Não caiam das cadeiras. Há uma pessoa, um ator, uma personagem no filme que fuma. Moisés! Ultra! Caneco! Como é possível? É tão inovador. Xissa! Ele realmente é o realizador do milénio. Mas ao que parece, ele foi atacado por causa disso. E a resposta dele foi que a personagem, a Grace, não se importa com o seu corpo humano. Só se importa com o seu avatar, com o seu, a sua forma azul. E ele disse que isto é um comentário negativo em relação ao mundo real e aos jogadores que jogam momomós e que só que não se preocupam com o seu físico, mais com o loot e a armadura que estão a usar no jogo. Os shinies. Eu explico, pá, eu vi o filme, eu explico um bocadinho porque é que as pessoas o atacaram por isso. Ela é descrita, até essa altura, como um gênio. E assim que ela sai daquela cena, qualquer pessoa que viu o trailer sabe que o filme tem pessoas que controlam outros corpos. Portanto, basicamente ficam com o deles inconsciente e estão no corpo do outro. Oh my God, spoilers. Oh my God! Assim que ela volta ao corpo dela, ela fica toda mal-humorada e pede logo um cigarro e depois de acabar aquilo continua. É só isso, é só em relação a isso, não é só por ela por acaso fumar, é só porque assim que tu vês essa personagem que supostamente é um gênio, é uma visionária, ela é uma cientista com muito sucesso, a gaja está sempre em mau estado e a piorar. Isto é o cancro da comunidade de jogadores. Ela representa os avós jogadores. Só que a questão, pronto, se vocês... Tapem os ouvidos, gritem lá, lá, lá, lá, lá, porque houve quem comentou no site onde estava esta notícia, houve quem comentou e que também não tinha visto o filme, mas que já lhe tinham contado, que a personagem principal no final do jogo rejeita o seu corpo humano e torna-se... No final do jogo? Jogo... Epá, é assim, ele passou 40 minutos a falar sobre aquilo que eu já estou todo trocado, portanto eu estou-me a cagar. A personagem principal depois do no final do filme caga para o seu corpo humano e fica com o seu corpo de avatar. Então como é que era roleplayer esse? Como é que ele explica isso? Primeiro, é ridículo o facto que alguém se vai chatear porque uma pessoa fuma num filme. Quantos anos tinha a pessoa que se queixou? Pois, deve ser mais novo que eu, porque deve ter acabado de nascer numa sociedade em que fumar é proibido e é um crime. Esse é que deve viver no planeta. Que é na América? Ok. Isto não é mesmo muito mais a falar, tipo, simplesmente o James Cameron está tão dentro do seu próprio rabo que... Ele é um arrogante, ele pensa que inventou os filmes com altos gráficos. O Kojima fez isso há tanto tempo. Mas, ao que parece, alguém tem tido alguma açãozinha com o seu avatar, não é? É verdade, é verdade. E que grande, grande passagem de um tema para o outro. Ora bem... Parece que um puto de 16 anos encontrou a sua alma gêmea no WoW. E essa sua alma gêmea já é mãe e tem 42 anos. Olha, calma, ela é uma cougar. Ele não a encontrou. Ela é que o encontrou a ele. Pois, eu não sei muito bem como é que a história começou. Eu sei é que o gajo fugiu de casa. Ele pediu aos pais, e os pais sabiam da relação, isso foi um bocado estranho, a relação que os dois tinham via web. Ele pediu para ir à casa dela, pediu que o levassem até a casa dela, porque queria passar lá as férias. Os pais disseram que não, e o gajo fugiu de casa. Ora bem, eu... There goes! E os gajos, os pais, parece que para tentar descobrir onde é que ele estava, foram mexer no computador dele, encontraram os chat logs, foram ler aquilo e ficaram bastante preocupados. És a minha alma gêmea. Ai. Se calhar depois foram ver o avatar e resolveram refilar porque a personagem fuma quando sai do... Completa-se! Uau! Vamos falar outra vez da notícia de James Cameron? Bora! Não. E o que eu penso nisto é que ele é capaz de ser das poucas pessoas que joga World of Warcraft que tem alguém a quem considera uma alma gêmea. Mas já viram a cara dele? Eu gostava de poder mostrar no podcast. Dá-me tanta vontade. Mostra no podcast as pessoas que tentem ver. Estão a ver? Eu tenho isto agora aqui no meu ecrã. Uau! Isto é a beleza de 2010, podcasts visuais. Não, mas isto, pá, isto é genial, é genial. Ele é, pela fotografia, que de certeza vai aparecer no post sobre o podcast, ele é daquelas pessoas que tu olhas para ele e tu sabes que ele joga World of Warcraft. Há qualquer coisa que emana a partir daquelas hastes. Ora bem, mas essa história tem bases muito mais engraçadas. Afinal, quem andou a enganar quem foi o puto? O puto foi é ele, que andava a enganar a menina. O que era só menos de metade da idade dela. E assim já não é mau. Mas é engraçado que se isto fosse ao contrário, o gajo era preso. Ela vai... Quer dizer, presa não vai ser, mas já pagar uma grande multa. Quantas, isso equivale a quantas mensalidades? Vai-lhe pagar a conta, pronto. É, podiam só impedi-la de jogar durante X tempo. Mas isso se calhar era semelhante a darem-lhe dinheiro, não era? Então, pronto, basicamente é isto, é muito interessante. Yeah. Parece que ele também era viciado em Call of Duty 4, mas como ele se calhar era heterossexual... Pois, não encontrou lá ninguém. Quantos mais jogos bons saem no início de um ano, menos notícias interessantes há para conversar? Só estou a jogar? Pois! Até os jornalistas estão a jogar em vez de escreverem alguma coisa decente para nos darem material. Olha, qual material? O material é o que nos dão. Nós é que somos a mãe de todas as fontes. É, exato, a culpa é toda nossa. Calma. Pois. Nós somos a mãe de todas as fontes, mas não andamos atrás de putos de 14 a 16 anos. Calma lá. Não, essa é que é mesmo mãe. Eles dizem aí que ela é mãe também. Ai, este podcast está a ser um desastre. E desastre é... Bora salvá-lo falando sobre Super Street Fighter 4. E desastre é o que o Pachter diz sobre a Wii. Agora o Pachter, depois de ter sido recusado a ideia da existência ou da possível criação de uma Wii HD... Como agora o Reggie disse-lhe não, o Pachter agora decidiu dizer que eu ia uma merda. Porque, ah é? Então, agora não gosto da vossa plataforma. Que é, ele está a dizer que a Wii teve muito sucesso e isto até se vocês... Eu como sou um grande visionário, há um mês ou mais atrás eu escrevi um artigo para a Smash, uma pequena coluna em que fala sobre o quanto a Wii é a melhor consola de todo o mundo. O Pactor foi copiar-me, porque o que o Pactor está para aqui a dizer é que a Wii teve grande sucesso porque facilita a criação de shovelware. Isso é porque o comando pode ser usado como uma pá. Está toda a gente a abordar o pau da Wii. Basicamente, o Pactor não é um analista, ele é um humorista. E basicamente o que o Reggie disse foi: essa piada não tem graça. Era falta aparecer o Reggie na próxima E3. My name is Reggie, I'm here to kick ass and play games in HD. Agora como é que se chama? É pena que a consola, a Wii HD, não vai ter a third party, porque toda a gente está a abandonar o barco. Eu será que ouvi uma notícia a vir aí? Ora bem, a Sega e a Capcom e também a Electronic Arts já disseram que a Wii, não dá, não vendem jogos lá, não vendem. Pá, não dá. E pronto! Chegamos passando para a notícia. Está a notícia dada. Basicamente, os jogos todos, por exemplo, agora a Capcom lançou o Resident Evil Darkseid Chronicles e o jogo vendeu 16 mil unidades na França, ou lá com os gajos, pronto, lá o gajo a queixar-se bem, pá, estes jogos não vendem. E porquê? Porquê que os jogos não vendem? Porque não são o Wii Fit. Porque não tem um periférico. Tem que ser jogos para putos. Não tem um periférico a mais. Não tem balanças e não tem um símbolo vermelho na capa a dizer Nintendo. Ou não tem uma capa vermelha. Já não é vermelha, é cinza. Calma, o símbolo mudou para... Mind igual ao Eles agora alteraram a balança. Eles mudaram tiraram a cor ao símbolo e meteram cor nas caixas. Hã? Hã? Yep. Piada? Mas é que eles me dão. Mas é que, olha, atualizem as vossas tatuagens. Digamos que está cinzento por cima. Não, agora é old school. Mas também, não é a Capcom que também está a se queixar. A Sega vai desistir completamente de fazer jogos adultos. Vai ser mesmo só Sonic and qualquer coisa. Yeah. Sonic and the Sim. Sonic e Rebel. Chega há uns tempos a dizer que estava contente com as vendas do Mad World e do The Conduit e que chegaram às expectativas deles. Yeah, right. Oh boy. É tipo, eu nunca mais ouvi falar do Conduit. Porque será? Pois. Eu nunca cheguei a jogar. Eu já nem me lembro onde é que eu tenho aqui as notícias. Ainda bem que nunca chegaste a jogar. Jogo mas, onde é que... Eu tinha grandes expectativas. Assim só sobra o Red Steel 2. E Metroid Prime 3, mas esse não é bem o shooter. Está a ver. Lá vai o Red Steel vender as suas 4 Deixa-me cá ver as. Ah, eu não tenho aqui, eu tenho. Tá. O Conduit vendeu 150 mil e o Mad World só vendeu 66 mil. O Mad World acaba por ser um God Hand, mas assim um bocado. Um bocado aguado. Depois é washed out, like the colors. Certo, as cores já foram. Os gajos tiraram as cores, tiraram mais movimento e pronto. Tiraram aquele humor nonsense e focaram-se na violência. Não, tem aqueles comentadores e não sei o quê, mas pá, focaram-se demasiado na violência. Eu acho que podia ser mais como o God Hand, porque o God Hand é fucking isto realmente awesome. Preocupa-me, porque pronto, Natal receber prendas, ninguém sabe dar prendas, dá dinheiro, e a vontade de comprar uma consola nova. Isto tira mesmo aquela... Tira aquela... João! Preocupa-me um bocado sobre a possibilidade de comprar uma Wii. Olha, podes comprar, está-se no Converse Scalpham. Que é isso? Olha, já deves ter um jogo, não é? Foste à Nintendo, recebeste e tinhas um bigode, portanto recebeste o New Mario Brothers. Mas isso há planos que é o brevemente, que toda a gente já está à espera do Fable 2, portanto é um brevemente. Não vou dizer mais nada. O brevemente do Fable 2 está assim há um ano e tal. Não sei, eu sei que tenho uma Wii e queria jogar esse jogo. Já joguei em casa de um amigo e altamente. E brevemente está confirmado do que Nukem Forever. Segue. Oh God, vamos dizer que estamos todos bêbados, que é para dar a desculpa de um podcast tão miserável. Mas é, a voz, vozeirão, John Saint John, e sim, isto é um grande nome. Balls. O vozeirão de Duke Nukem anunciou, assim, por entre as linhas, que Duke Nukem Forever ainda deve estar aí para sair, talvez? Pergunta? You'll never know. É, yeah, porque ele estava... Eu não sei onde é que ele estava. Ele... Ah, Magfest! Derp! Ele estava no painel de discussão de música e jogos do Magfest. Ainda bem que não era mesmo em relação ao jogo Mag. Oh, snap! E então houve alguém na audiência que perguntou sobre o Duke Nukem Forever e ele então interrompeu tudo. Parem lá. Que... Desculpem, mas eu não posso falar disso. E o pessoal começou todo... Não pode ser. Mas ele, assim, entre os dentes... Pensem lá bem, seus burros, porque é que eu não posso falar do jogo? E pronto. E as pessoas... E isto foi mais uma notícia. E a multidão começou a gritar em uníssono... Balls. Eu acho que se houvesse algum santuário um dia, o Duke nunca era isso, entravas lá, era gente de joelhos no chão, balls. É os cânticos gregorianos de Duke Nukem Forever. Balls. Incenso. Ah, Duke Nukem, o nosso novo deus. I got balls of faith. Eu não sei mais o que discutir. Eu gostava de falar brevemente de um drug dealer, de um dealer, portanto, que os gajos dos Estados Unidos estavam a tentar apanhar, e o gajo fugiu do país e apanharam-no porque ele continuou a jogar World of Warcraft e a falar com as mesmas pessoas. Ele vendia droga para poder sustentar a mensalidade do World of Warcraft. Oh, God. Isto é tão estúpido. Mas ele vendia por lá e ele, como é que ele fazia a droga? Ia matar uns quantos javalis e depois fazia um pozinho outra vez. Ele devia ser um daqueles herbalists. Herbalist e alchemist. Isto é tão estúpido. E pá, é que ele foge do país, mas ele esquece que no jogo ele está exatamente no mesmo sítio. Faz-me lembrar daquele gajo que tem... Isto não tem nada a ver com videojogos, mas há um gajo qualquer que tem andado a fugir da polícia e tem usado a sua conta de Facebook para gozar com a polícia. A meter tipo fotografias dele a segurar um papel a dizer "Can't catch me!" Ah, pensava que era ao lado de tabletas a dizer tipo Illinois, Arizona. Isso não é muito esperto, mas o gajo vai ser conhecido por causa disso. Pois, vai haver muita gente a conhecê-lo por onde ele vai andar, por onde ele anda, e depois a telefonar para a polícia. Eu não queria falar muito de Facebook, mas há uma tendência nova que está lá a passar-se, que me está a dar vontade de arrancar as minhas sobrancelhas. Farmville? Não, para além do Mafia Wars e do Farmville e dessas tretas todas, a nova tendência é as gajas escreverem no status a cor do sutiã que estão a usar nesse momento. What the fuck? Já tinha ouvido falar disto? Isto começou para aí há dois dias. Novo. Wow. Acho que isto começou por causa de umas gajas sei lá onde que queriam fazer celebrar um mês ou um dia de awareness por causa do cancro da mama e resolveram pôr as pessoas a fazer isto, mas isto espalhou-se e as pessoas nesta altura olham para lá para ver o que é que as pessoas andam a fazer e só têm textos tipo blue, black, white e não sabem o que responder e é só a gente a perguntar, mas porquê é que estás a escrever cores diferentes todos os dias? E as pessoas depois explicam e as pessoas pensam, ok, então a senhora é estúpida. E isto é a nova coisa viral do Facebook. Eu não percebo. Não percebo porque acho que já sei qual vai ser a próxima campanha de publicidade da Triunfo. Ok, esse não percebi, mas sei. Pronto. Fucking sick, mate. Eu não vejo TV! Sei lá o que é que a Triunfo tem nada a fazer. Tem de haver uma que escreva lá no profile none. Pá, conheço gente que anda a mandar comentários assim à solta a dizer pá, a próxima escreve também o tamanho. E não oh, porra, quanto. Agora. Genex uma foto. Oh, Tiago, a sério. Agora que eu me lembrei, tu disseste Triunfo e eu lembrei-me das bolachas. Eu lembrei-me, mas pensei, se eu falar nisto, eu vou parecer ainda mais virgem. Claro que sei que publicidade é que tem de andar. Ai, era, tá bem. Por isso que é que eles estão a escrever a cor das bolachas? Não, não é. Castanho. Preta, what? Morel, pá. Christ. Eu não sei mais como, não sei. Depois de tanto tempo sem podcast, isto me gasta esquerda demais. Ah, peraí, que ainda faltava aqui uma coisa. Oh. Ao que parece, a Logitech vai fazer uma drive do M2 para a PSP Go. Ah, sim, isso é genial! Oh, pá, muito bom! Isso é turmado? É tão muito trolls, bom! Trolling trolls! É tão recursivo! É tipo, a consola não tem o MDs e as pessoas, yeah! Portanto, toma lá o de jogar. É que não vale a pena tentar fundamentar esta notícia. Só a headline funciona perfeitamente. Ah! Isto é tão estúpido! É tão estúpido. Como é? É assim, paga mais por uma consola nova que não tem o que a tua antiga tinha. Não sabes o que fazer com os teus jogos, então paga mais um bocado. Eu gosto, isto é a atitude de criar problemas para resolver logo assim. Olha, eu já estava confuso com o mercado, qual seria o mercado da PSP Go. Eu ainda estou mais confuso qual é o mercado disso. Nunca vi ninguém com uma por aí, com a PSP Go. E mesmo nas lojas eles têm um ar meio enjoado. Credo. Vamos acabar o podcast. Nós íamos falar sobre o Mija e tal, mas vamos deixar isso para um outro podcast muito mais organizado. Assim, uma versão Mija especial. Ah, vai ter direito a uma... Talvez, okay, porque okay. Também já estou aqui a olhar para o contador e já estamos quase a atingir uma hora. Nem sei como. Portanto, se... Uma boa hora. Se os meninos tiverem algum choro a derramar, digam. Porquê que eu digo sempre? Eu tenho choro sobre o meu Razer. Oh. Outra vez chorar em cima da Razer. A tecla da roda, o botão da roda do meu Razer está estragado. Mas tipo, eu carrego, por exemplo, quando eu quero abrir um link, normalmente abro um novo separador e uso o botão do meio do rato. Eu também. Então, clico uma vez e aquilo não dá. Carrego outra vez, não dá. Depois chega uma altura, carrego com força e eu abro umas 4 ou 5. Se calhar tens a caixa do Firefox cheia de tralha. Ou então tens uma macro qualquer. Não sei. Não. Mas olha, tu tens uma vantagem sobre o Manuel. Que tu já tens um Razer estragado. Agarras nesse e me substituis as peças. Não, mano, para a garantia, não vou estragar a garantia disto, quer dizer. Eu continuo a usar o meu. Ah, não vou estragar a garantia, pobre rato que está estragado. Pá, o meu continua aqui estragado e eu continuo a tentar usá-lo estupidamente. Ai, é sério? Aham. Credo, Jesus! Yep. Ninguém quer chorar mais? Não, eu não, eu estou bem. Acho que eu quero chorar contra a neve porque o Bayonetta ainda não chorou. Oh, tadinho. Caralho. Raio da neve! Te ficou do lado da neve, foi! Yeah. Estás a falar de um tipo de neve diferente? Ai, isto nem lá chega a piada, que raio! Bem! Que raio de piada! Isto foi mais um Rumblecast. Eu. Ou uma tentativa de isso! Nós não podemos ficar tanto tempo sem fazer um podcast, senão perdemos o jeito. Eu tinha um choro qualquer e não me lembro. As lágrimas secaram. Era bastante importante, então. Devia ser muito importante. Eu aposto que vais-te lembrar quando eu carregar no... Eu posso chorar mais para aqui, por exemplo, vão sair jogos da Capcom e eu ainda não os tenho. Tipo... Como é que isso é um choro? Acabei de ver, saiu mais uma cena sobre porque o eu ainda não tenho Super Street Fighter 4. Tive 6 horas a ver um stream, 6 horas a ver um stream, ainda não tenho o jogo. Mas já sentes como se ele tivesse... Só vai sair lá para abril. Não, não. Que horror! Sofre! Não sei se vou sobreviver até lá. Está aqui um leve choro, não é muito importante e não é o que eu tinha para fazer, mas... Nintendo, façam mais um F-Zero. Ok. Já. Nós estamos a precisar. Usem a balança do Wii Fit. Bom jogo. Não. Controlar. Não, a sério. Nada de esquerda acelera, nada de direita trava. Ou então o Wii Wheel. O F-Zero. Sou o Wii. Sério, e tal a licença para aumentar a velocidade do boost. Não, é que há poucos jogos de corridas que eu gosto. Eu não gosto de Gran Turismo, eu não gosto de Forza, eu não gosto. Eu gosto de Burnout, mas é mais por causa dos acidentes do que outra coisa qualquer. E eu gosto de quando conseguem fazer jogos destes de fantasia, de corridas, que são suficientemente abstratos para eu nem sequer ligar aos carros e são rápidos. Eu gosto de Wipeout, mas depois de jogar ao F-Zero da GameCube, o Wipeout parece-me muito lento e nem sequer vou falar do que eu acho do Gran Turismo. Não, sério, quando eu estava em Londres e comprei o F-Zero da GameCube, no mesmo dia chegou-me também o Mario Kart. Experimentei primeiro o F-Zero, depois pensei, isto é altamente. Tirei o jogo, meti o Mario Kart, pensei, o que é isto? Parecia que estava a jogar em Bullet Time. O F-Zero é genial e é mesmo lixado o jogo. As pistas não fazem sentido. É tal cena, se eu este ano comprar uma Wii, vai ser para jogar jogos de GameCube. E há muitos bons mesmo. Que? Como Twilight Princess? Yeah! Porque eu vou-me tornar num nintendista puro, porque o Link tem de segurar a espada com a mão esquerda. Exatamente, joga a versão da GameCube, já está. Por acaso foi o que eu joguei? Eu tenho aqui. Pois foi o que eu joguei também. E comprei demasiados jogos ao mesmo tempo nessa altura, ainda não lhe peguei. Só meti na GameCube para ver se estava tudo em condições e parecia que estava. Não, mas peguei noutros, entretanto. Peguei no Phantom Hourglass e peguei no A Link to the Past. Por acaso é porreiro, com todo o sucesso que a Wii está a ter, a GameCube tem mais jogos fixos do que a Wii. A GameCube tem menos jogos do que, sei lá, a PS2, mas por cada género de jogo, em quase todos, tem muito bom. Por pouco pensei que tu ias dizer que tinha menos jogos que a PSP. Longe de mim. Para muita gente a GameCube saiu agora, mas pronto. Eu só comprei a GameCube um bom bocado depois da Wii sair. Foi na altura em que estava toda a gente a vender as consolas antigas para conseguir pagar uma PS3. Eu aproveitei essa onda e consegui comprar jogos muito baratos. Comprei a GameCube no launch day com o Luigi. Troca 3 consolas por uma PS3. Não só estás a poupar dinheiro, como estás a ganhar espaço para poderes ter a tua PlayStation 3 ao pé da televisão. Isso era outra coisa que eu também pensei, que é tipo, eu tenho uma secretária só para consolas e eu não sei como é que iam lá caber mais. Eu não quero meter as consolas em pé. Mas já tá cheia ou... Eu estás a falar realmente do caixotão? Não, tenho lá uma Sega Saturn, tenho lá uma PS2, tenho lá um caixotão branco e a Dreamcast ainda não tá lá em cima. Porque... Então pera, o caixotão branco não é Dreamcast? Não. É um caixotinho, é tipo um Discman aquilo. Aquilo é portátil. Dreamcast é portátil, não sei se sabes. A minha Dreamcast não dá imagem, não sou. O hardware é exatamente igual à minha Dreamcast. O hardware não está. A caixa da consola em si Dreamcast é só o leitor de CDs. O hardware está todo no comando. Pelo tamanho, é o que eu entender. E no cartão de memória. Fucking huge. Já viste o que era se conseguisses se o LCD do cartão de memória fosse desse para dar o jogo lá? Então pode jogar o. Mindblow! Menos portátil de sempre. Podes jogar o Chaos Adventure. Eu joguei no Sonic Adventure 2. Ok, vamos terminar este podcast. Deprimiste-me agora, de repente, assim, de um momento para o outro. Bem, isto foi mais um Rumblecast. Eu espero que vocês... Foi o melhor. melhor de todos. Espero que vocês não decidem em parar de ouvir o podcast por causa deste e ouçam o próximo que sair. Portanto, muito obrigado. Bem haja. Conseguimos chegar ao final do podcast sem falar do Final Fantasy. Este jogo é mau, este jogo é mau. Podcast final, tchau, despeça-se. Bye-bye. Bye-bye. Balls of steel.